Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Crescimento de 65% nas visitas de turistas estrangeiros, com visitantes de 30 dos 32 países representados na Copa do Mundo de Futebol. É o que revela um levantamento divulgado pela concessionária Cataratas S.A., que administra as visitas turísticas ao Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu. No total, estrangeiros de 104 países passaram pela unidade entre os dias 1º e 17 deste mês, em movimento que deve aumentar, segundo estima o chefe do parque, Jorge Pegoraro, à medida que as seleções forem eliminadas e seus torcedores passem a enfocar cada vez mais o turismo como forma de aproveitar a viagem. O maior crescimento até agora é o de turistas australianos. Nos primeiros 17 dias de junho de 2013, 342 visitantes da Austrália passaram pelo lado brasileiro das cataratas. Em 2014, a quantidade subiu para 1.312. Por outro lado, o total de argentinos diminuiu, 8.891 para 6.232, em situação que pode ter origem também nas chuvas que prejudicaram o Parque Nacional Iguaçu Argentina e danificaram estradas na província de Misiones. Equatorianos passaram de 108 para 423, chilenos de 433 para 733, colombianos de 838 para 1.302, mexicanos de 285 para 717, alemães de 385 em 2013 para 813, agora nos primeiros dias de junho de 2014, ingleses que a rigor já estão passeando no Brasil, de 610 para 944, enquanto apenas Nigéria e Costa do Marfim, países africanos, continuam sem mandar visitantes aqui para a Tríplice Fronteira. Os números animam, no entanto, são apenas a ponta imediata do iceberg. Caso nada de anormalmente ruim aconteça daqui até o final da Copa e os estrangeiros que vierem ao Brasil, que já estão aqui no Brasil, voltem para casa com uma boa impressão, o efeito multiplicador é incalculável, turbinando o turismo brasileiro e iguaçuense por pelo menos 3 anos após o evento. Participe do CBN Turismo, interaja conosco, o e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, facebook.com/cbnfoz ou então nosso endereço na internet cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 21 de junho de 2014. Bom dia. Feriado prolongado de grande movimentação de turistas brasileiros e estrangeiros no turismo da Tríplice Fronteira. Copa do Mundo atrai milhares de visitantes estrangeiros ao estado do Paraná e Curitiba e Foz do Iguaçu são os destinos mais beneficiados. Google disponibiliza na internet imagens interativas em 360 graus das Cataratas do Iguaçu. Presidente do Fundo Iguaçu, Gilmar Piola, analisa ganhos do turismo com a presença da seleção da Coreia do Sul na terra das cataratas. Exposição do fotógrafo Sebastião Salgado atrai visitantes ao Ecomuseu de Itaipu. 11 horas e 7 minutos. CBN Turismo volta em instantes, depois do intervalo, com estas e outras informações. CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. 11 horas e 11 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. A temperatura neste momento na Terra das Cataratas, primeiro dia de inverno que começou hoje às 7h51 da manhã. Temos agora 17 graus na área central de Foz, umidade relativa do ar de 88%, ventos a 13 km por hora e muito sol aqui na Tríplice Fronteira. A previsão do tempo para hoje, segundo o CIMEPAR, Instituto Meteorológico do Estado do Paraná, é de que o tempo permaneça bom, permaneça estável. A máxima prevista é de 23 graus, ventos com velocidade de 21 a 28 km por hora, predominantemente na direção nordeste, velocidade de fraco a moderado, visibilidade boa ao longo de todo o dia, embora no período da manhã tenhamos tido aí registro de neblina em vários pontos aqui da Tríplice Fronteira. Para amanhã, domingo, nebulosidade variável, temperaturas entre 15 e 25 graus, os ventos podem chegar até a 43 km por hora e a visibilidade no geral deve ser boa ao longo da jornada. Para segunda-feira, tempo parcialmente nublado, com chuvas e trovoadas isoladas a partir da tarde, temperaturas entre 16 e 23 graus na Terra das Cataratas. Terça-feira, que é feriado municipal aqui em Foz do Iguaçu, dia de São João, padroeiro dos católicos do município. As temperaturas devem oscilar entre 17 e 25 graus, tempo parcialmente nublado com chuvas e trovoadas. Esta é a previsão do CIMEPAR, portanto, para os próximos 4 dias aqui na fronteira. Aeroportos da região internacional estão abertos para pousos e decolagens, inclusive o aeroporto de Foz do Iguaçu, que está operando normalmente agora para pousos e decolagens. BR-277 entre Cascavel e Foz do Iguaçu, movimento maior em direção a Foz. Previsão de muita movimentação neste domingo aí na rodovia em função do feriado prolongado aqui na fronteira. Neste instante passam pela Praça de Pedágio de São Miguel do Iguaçu 418 veículos por hora no sentido Foz, 398 no sentido São Miguel do Iguaçu, ou seja, já começamos a ter até um equilíbrio ali com relação às entradas e saídas aqui da Tríplice Fronteira. Na Ponte Internacional da Amizade entre Brasil e Paraguai, agora registro de lentidão para quem segue no sentido Paraguai, congestionamento de mais de 1 quilômetro na descida ali da 277, muita movimentação no sentido Paraguai neste sábado aí de feriado prolongado aqui na fronteira, congestionamento no alto da ponte sentido Paraguai. Para quem vem do Paraguai em direção ao Brasil, por enquanto o trânsito ainda flui de maneira rápida, mas a previsão para o período da tarde é que tenhamos muita lentidão, muita fila, muito congestionamento para quem vem do Paraguai aí no período da tarde em direção à cidade de Foz do Iguaçu. Ponte Tancredo Neves entre Brasil e Argentina, por ali também lentidão na passagem pela aduana de Puerto Iguaçu, tanto para a entrada como para a saída do território argentino. Lembrando que no lado argentino, a passarela da Garganta do Diabo, ali no Parque Nacional Iguaçu Argentina, continua bloqueada em razão dos efeitos da enchente que aconteceu na semana passada, na semana retrasada aqui na região. Os demais circuitos do lado argentino estão habilitados, mas esse acesso aí à Garganta do Diabo no lado argentino ainda não acontece porque a passarela não foi totalmente recuperada. Nas cataratas, a vazão neste momento é de 6 milhões de litros de água por segundo, 4 vezes o normal para esta época do ano. A passarela que dá acesso à Garganta do Diabo pelo lado brasileiro já foi liberada, está acontecendo normalmente a realização de visitas ali no local. Usina de Itaipu, o vertedouro lamentavelmente fechou nas últimas horas, mas todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, tanto no Brasil como no Paraguai. Visitação gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 15 minutos, feriado prolongado de Corpus Christi, com movimentação intensa nos atrativos da região de fronteira, no Parque Nacional do Iguaçu. Estatísticas conservadoras apontam que pelo menos 25 mil visitantes devem passar pelo atrativo entre quinta-feira e domingo. No Complexo Turístico Itaipu, pelo menos 9 mil visitantes devem conhecer a maior usina de geração de energia no mundo. Em entrevista à CBN Foz, a gerente-geral do Complexo, Jurema Fernandes, estimou que um dos picos de visitação deve ocorrer justamente hoje, no sábado, no final da manhã e início da tarde. Primeiro dia de feriado é muito comum a visitação ser menor, os turistas ainda estão chegando na cidade. Sexta-feira e sábado é o pico, normalmente, dos feriados prolongados. Nossa estimativa é de 9 mil visitantes, então é um bom número para essa época. Estamos tendo um aumento dos turistas estrangeiros, ainda não muito relevante, porque a maioria estão nas cidades onde estão ocorrendo jogos, né? mas possivelmente o número de estrangeiros vem a Foz do Iguaçu após o término dos jogos nas capitais. Durante o feriado prolongado, todos os atrativos do Complexo Turístico Itaipu estarão abertos para o público, como detalha a gerente-geral Jurema Fernandes. Nós temos a nossa iluminação da barragem, o polo astronômico, vista panorâmica, circuito turístico especial, o refúgio biológico. Enfim, temos uma variedade de opções aí para todos os gostos. E além dos atrativos normais, outra possibilidade de visita é conhecer a exposição Trabalhadores, do fotógrafo Sebastião Salgado, um dos fotógrafos, diga-se de passagem, mais reconhecidos no mundo atualmente. Trabalho que está em exposição no Ecomuseu de Itaipu e para os moradores da região de fronteira que apresentarem comprovante de residência, a entrada é gratuita. É uma exposição belíssima, os turistas estão encantados com a exposição, não só os turistas, mas também os moradores de Foz, da região. É uma exposição muito bela que vale a pena visitar. Convidamos a todos diariamente, com exceção das segundas-feiras que o museu é fechado, mas aos fins de semana, né, principalmente as pessoas têm mais tempo, venham ao Ecomuseu, conheçam essa exposição, é totalmente gratuito, basta apresentar o comprovante de residência, não só para Foz do Iguaçu, que eu sei que nós temos muitos ouvintes também da região, né, então todos os municípios lindeiros e da região ao lago são nossos convidados e não percam essa oportunidade única. Outras informações sobre a exposição e sobre os atrativos do complexo turístico podem ser obtidas no site turismoitaipu.com.br. Onze horas e 18 minutos e falamos na abertura do programa de hoje sobre o aumento no número de turistas estrangeiros nos atrativos de Foz do Iguaçu, motivado pelo período da Copa do Mundo no Brasil. Nas cataratas, visitantes procedentes de 30 dos 32 países que disputam a Copa já se fizeram presentes, faltando apenas Nigéria e Costa do Marfim. O bom movimento de turistas está sendo sentido também na capital, Curitiba, que já recebeu 2 de seus 4 jogos na fase de grupos do Mundial. Quem nos traz as informações é a repórter Tabata Viapiana. E Guzmán veio com quase 15 amigos de Montevidéu, capital do Uruguai, só para acompanhar os jogos da Celeste na Copa do Mundo. A equipe não jogará em Curitiba, mas mesmo assim o grupo resolveu passar uns dias na capital paranaense. Nesta terça-feira, com camisas, perucas e bandeiras do Uruguai, eles saíram às ruas da cidade para acompanhar o duelo entre Brasil e México. O grupo de amigos está viajando de carro pelas cidades brasileiras. E até agora, E Guzmán se diz encantado com o que encontrou no país. A gente de Brasil é muito legal. Eles têm alegria, são samba caipirinha. Eu adoro a gente do Brasil. Se os estados estão muito bem. Curitiba é uma cidade muito bonita. Então, tudo é uma festa. Maria Fernanda Domingues veio do Equador com toda a família. Eles já passaram por Brasília, onde a seleção equatoriana perdeu para a Suíça por 2-1, e agora estão em Curitiba para assistir ao jogo de sexta-feira contra Honduras. Apesar dos atrasos em diversas obras de mobilidade urbana e das constantes críticas feitas pela população, a infraestrutura do Brasil surpreendeu a equatoriana. Brasil é um país muito bom, a gente é muito ajudadora. Brasil é um país muito bom, os aeroportos com muita decoração da FIFA, muito bonito. Mas nem todos os estrangeiros ficaram satisfeitos com a infraestrutura brasileira. O mexicano Ricardo Hernandes mora em Curitiba desde janeiro de 2014. Ele elogiou a organização da cidade, mas diz que já identificou alguns problemas que precisam ser corrigidos. Eu acho que a cidade é muito legal. Gosto muito porque tem muita organização e agora também meu país acho que é muito legal, he viajado por algumas lares e acho que Brasil é muito, muito legal, gosto muito. O clima é bom, mas acho que como sempre tem muitos, alguns problemas para todas as pessoas brasileiras, mas tem muito, muito problema. Além de equatorianos, mexicanos e uruguaios, Curitiba também recebe torcedores de diversos países, como Estados Unidos, Inglaterra, França, Argentina e Colômbia. Repórter Tabata Viapiana. Informações direto de Curitiba com a Tabata Viapiana sobre as visitas de turistas ao Paraná durante o Mundial. CBN Turismo. 11 horas e 21 minutos e o anúncio da construção do maior hotel da América Latina na Avenida Felipe Vancher, região leste de Foz do Iguaçu, trouxe consigo a confirmação de que a avenida será duplicada, atendendo a uma antiga reivindicação dos moradores desta área do município e trazendo benefícios para a comunidade do entorno. A boa nova, porém, não para por aí. No mesmo bolo, a Prefeitura de Foz do Iguaçu conseguiu, junto ao governo federal, recursos para o alargamento das marginais da BR-277 entre o Trevo da Costa e Silva e a entrada do bairro Três Lagoas, como forma de desafogar um gargalo hoje existente. Nesta semana, eu conversei aqui nas ondas da CBN com o superintendente do Instituto de Transporte e Trânsito de Foz do Iguaçu, Carlos Juliano Budel, que confirmou que estão sendo programadas intervenções também em outro congestionado eixo viário importante para o turismo da cidade, a Avenida José Maria de Brito, perto da Rodoviária Internacional, e a Avenida João Paulo II, com seu aguardado prolongamento até a Avenida das Cataratas. A José Maria de Brito, com a duplicação dela, da Avenida Paraná até a Rodoviária, ali, ou seja, na área da Rodoviária, ela vai trabalhar essa ligação que tem entre Costa e Silva e Avenida JK e Beira Rio. Mas não só a José Maria de Brito, Guilherme, outra rua que vai ser trabalhada e outro cruzamento que está previsto para ser feito aí, que os estudos já estão finais aí, é a Rosa Cirilo de Castro, e a continuação da Duque de Caxias, chegando aqui na Costa e Silva, ali ela deverá ter um viaduto, tá? Porque uma topografia favorável a isso também para melhorar essa ligação. E a João Paulo II, ela vai chegar até a Avenida das Cataratas. Então, esse sistema viário ali, ele vai mudar totalmente, né, com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana no município de Foz do Iguaçu. Palavras de Carlos Juliano Budel, superintendente do Foz Trans, em entrevista que está disponível na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. 11 horas e 23 minutos, a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu aprovou nesta semana o projeto de lei que cria o programa Adote uma Praça, proposto pelo vereador Luiz Queiroga como forma de regulamentar as parcerias entre poder público, entidades e iniciativa privada para a conservação dos espaços de uso comum na cidade. Em entrevista à CBN, o vereador deu detalhes sobre a iniciativa que depende agora da sanção do prefeito Reni Pereira. O projeto de nossa autoria, ele foi um projeto que nós entramos com ele aqui na sessão no mês passado, e ele terminou agora de os trâmites normais e já foi aprovado em segunda discussão aqui na Câmara, segue a sanção do prefeito. Esse projeto, ele visa principalmente estabelecer aí as parcerias com o poder público-privado no que se refere à questão de revitalização, manutenção e melhorias das praças públicas em Foz do Iguaçu, né? Nós sabemos que o município, já desde a gestão passada e já praticamente 2 anos dessa gestão, e ainda não se fez algo sobre a questão das praças. Nós temos muitos idosos hoje em Foz do Iguaçu, e dentro de uma pesquisa de prioridade, claro que a saúde vem em primeiro lugar, a segurança em segundo, mas quando se trata de qualidade de vida, a primeira coisa que a nossa população pede é praças e parques, e nós não temos isso em Foz do Iguaçu. Então, visando esse desenvolvimento que a gente percebe que o governo, os executivos que aí estão, não tem aplicado nessas melhorias, nós estabelecemos esse projeto, a exemplo de outras cidades que vão estabelecer parcerias entre o poder privado e o poder público, para que eles possam estar investindo, melhorando a revitalização dessas praças, e aí, em contrapartida, é oferecida publicidade na praça e outras coisas mais que a secretaria competente do executivo vai estabelecer os padrões, e também aquilo que vai ser benefício para a empresa que adotar uma praça e cuidar dessa praça, colocar os bancos, a iluminação, enfim, vai ser em parceria com o poder público. Palavras do vereador Luiz Queiroga, de Foz do Iguaçu, entrevista que está disponível na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. E a seguir no CBN Turismo, vamos saber mais sobre os dividendos trazidos pela estada da seleção da Coreia do Sul em Foz do Iguaçu e também uma novidade que está dando o que falar na internet, a disponibilização de imagens interativas em 360 graus das Cataratas do Iguaçu. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 38 minutos em Foz do Iguaçu e a partir de agora os internautas podem percorrer a trilha das cataratas e visualizar as quedas em toda a sua magnitude sem sair de casa no ângulo de 360 graus. A ferramenta que possibilita o passeio virtual é o Street View, um serviço online que faz parte também de um projeto maior chamado Park View, uma parceria do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade com o Google, o gigante da internet. O Parque Nacional do Iguaçu, uma das primeiras unidades de conservação brasileiras a fazer parte deste recurso, que oferece vistas panorâmicas de 360 graus na horizontal e 290 graus na vertical. Para quem ainda não conhece as Cataratas do Iguaçu, que é a principal atração do parque, este aplicativo pode ser um importante instrumento e também para quem já visitou, uma forma de rever o lugar sob uma perspectiva diferente. O link para conferir as imagens está disponível agora no nosso Twitter da CBN Foz, que é o twitter.com/CBNFoz. CBN Turismo. E na primeira meia hora do programa CBN Turismo de hoje, um dos assuntos que comentamos foi a presença de turistas de 30 dos 32 países da Copa do Mundo em Foz do Iguaçu nas primeiras semanas de junho. A Terra das Cataratas, além de destino turístico, é centro de treinamento para uma dessas equipes da Copa, a Seleção da Coreia do Sul, que está na cidade desde o último dia 11. Em entrevista aqui à CBN, o presidente do Fundo Iguaçu, superintendente de comunicação social de Itaipu e articulador da vinda da Coreia à Foz do Iguaçu, Gilmar Piola, falou sobre os reflexos positivos da passagem coreana pela cidade. Os primeiros reflexos já estão vindo, principalmente em relação à exposição das belezas do destino nos canais de televisão coreanos. As principais emissoras de televisão da Coreia estão fazendo ao vivo todo dia das Cataratas do Iguaçu, né? Isso rende uma mídia espontânea que nós consideramos assim fantástica para Foz do Iguaçu. E não só na Coreia, né? Tá rendendo muita mídia na China, em todo o continente asiático ali. Está rendendo também para as agências de notícias da Europa, dos Estados Unidos, enfim. Foz do Iguaçu, acho que é um dos destinos turísticos brasileiros, neste momento, que está mais conquistando mídia espontânea por conta da Copa do Mundo, né? E por conta também de ter sido escolhida como centro de treinamento de seleções pela Coreia do Sul. Isso está dando uma visibilidade muito grande para a nossa cidade, né? Eu cheguei a falar ontem com alguns jornalistas que estavam lá cobrindo o treino da Coreia do Sul que nós não somos a 13ª cidade da Copa. Em termos de visitação de turistas estrangeiros, nós devemos superar muitas cidades que hoje são sede de 3 jogos da Copa, né? Porque essas cidades vão receber lá 10, 15 mil turistas estrangeiros para cada jogo durante a Copa. E nós vamos receber muito mais do que isso nesses 2 meses aí de junho e julho, que são os meses que os turistas estrangeiros vêm para cá para assistir os jogos do Mundial e aproveitam também nos dias de folga das suas seleções favoritas para visitar as nossas Cataratas do Iguaçu. Com relação ao aumento na quantidade de turistas estrangeiros em Foz do Iguaçu durante a Copa, Gilmar Piola destacou como um fato positivo, mas destacou também que o melhor ainda está por vir com o resultado da exposição da imagem da cidade de maneira positiva na mídia internacional. O grande legado, obviamente, que não é isso, é a divulgação, é a projeção da imagem, de uma imagem positiva de Foz do Iguaçu no Brasil e no exterior. Mas também na Copa nós estamos colhendo aí bons resultados. Tanto é que o crescimento do número de visitantes estrangeiros nesses 2 meses vai ser da ordem de 60, 70%. É, tem sido até agora, mas eu acredito que os números vão fechar com um resultado melhor ainda, né? Porque após a Copa é que haverá uma visitação maior ainda do... porque os turistas aproveitam daí, após a eliminação também das suas seleções, aproveitam daí para visitar os principais atrativos turísticos do país. Tem sido assim em todas as Copas, né? É claro que, paralelamente a isso, nós tivemos os brasileiros estão viajando menos, né? Embora nesse feriado a cidade esteja lotada, né? Eu passei aí hoje de manhã por vários hotéis, tive lá no Bourbon também, tive no Recanto, tive em outros estabelecimentos, fazendo reuniões agora de manhã, e estão lotados, né? Muitos hotéis lotados aí, recebendo muitos turistas brasileiros, tem estrangeiros também, mas tem muito turista também brasileiro vindo para cá. Aqueles hotéis que praticaram tarifas condizentes, né? Que não abusaram na sua tarifa, na expectativa de que viriam muitos estrangeiros e tudo, esses hotéis todos estão lotados, né? Nesse feriado prolongado, tá? Mas eu acredito, com raríssimas exceções, assim, tirando o Rio de Janeiro, tirando São Paulo, tirando Salvador, que está recebendo muitos estrangeiros, né? Tirando talvez mais duas, três capitais que também estão abrigando jogos muito competitivos de seleções importantes e tudo, que estão se destacando. Nós devemos estar ali entre 6, 7, e não a 13ª cidade da Copa, né? Devemos estar assim entre 5, 6, 7 aí, cidades, incluindo aquelas que estão recebendo jogos como sede oficial de jogos da Copa. Segundo Gilmar Piola, a vinda da Coreia do Sul para Foz do Iguaçu não foi um tiro no escuro, mas sim uma aposta direta no mercado asiático do turismo, com uma seleção com possibilidade de passar de fase na Copa do Mundo e aumentar a exposição do destino na mídia. A equipe da Coreia do Sul está muito satisfeita com a nossa cidade. Isso tem se reproduzido nas matérias jornalísticas que vão para a Coreia. Coreia, que é um país altamente desenvolvido, está na vanguarda do desenvolvimento tecnológico mundial hoje, tem um povo com alto poder aquisitivo, que costuma viajar bastante. Eu tenho certeza que nos próximos anos nós vamos crescer bastante entre os coreanos e entre os asiáticos, né? Era tudo que nós esperávamos, né? Pegar uma seleção asiática, abrigar uma seleção asiática aqui na nossa cidade, para ativar esse mercado importante hoje, que um terço ou mais hoje dos turistas que viajam mundialmente estão ali na Ásia, né? Sendo que a China hoje já lidera, né, os gastos mundiais de turismo, né? Ou seja, está tendo uma grande concentração desse público, nós temos que conquistar esse público, né? O próprio voo da LAN de Lima para cá já abre portas também para o continente asiático, porque Lima é um importante hub asiático, né? Nos próximos meses vamos receber mais voos integrando aí Cordilheira dos Andes, integrando América do Sul com Foz do Iguaçu, mas também com uma forte conexão também novamente com o continente asiático, né? Acredito estamos assim no caminho certo, fizemos a aposta correta. Era esse mesmo o objetivo principal de termos feito o centro de treinamento de seleções aqui em Foz do Iguaçu. Não era só pegar um pouco mais de turistas estrangeiros que viriam ao Brasil durante a Copa. 10, 15, 20 mil turistas a mais, né, que viriam para cá. Era sim a projeção da imagem, né? Porque é uma oportunidade única, oportunidade de divulgar bem a nossa cidade a um custo baixíssimo, que é através de mídia espontânea, né? Para isso tivemos que fazer o CT, claro, mas o CT também fica de legado, né? Nós fizemos o CT, ele vai se pagar só em termos de retorno de imagem para Foz. Nós esperamos no mínimo 100 vezes mais do que investimos no centro de treinamento do Flamenguinho. E esse centro de treinamento vai continuar rendendo depois, parcerias com formação de clube empresa, parcerias com grandes clubes brasileiros e estrangeiros, captação de pré-temporada desses clubes aqui em Foz do Iguaçu, um Corinthians, um Flamengo, um Cruzeiro. E gerando mídia, né? Gerando mídia. Imagine a mídia que gera quando um clube desses vem passar 15, 20, 30 dias aí fazendo a sua pré-temporada na nossa cidade. E 2016 está aí, Guilherme. Uma das modalidades das Olimpíadas é o futebol. Novamente vamos receber seleções estrangeiras, né? E Foz do Iguaçu, sabendo mantendo bem esse patrimônio que foi conquistado ali, que é o centro de treinamento do Flamenguinho, nós temos plenas condições de atrair uma seleção também durante as Olimpíadas. E para potencializar a captação de turistas asiáticos ao destino Iguaçu, Piola reforçou a necessidade de melhorias no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu para aumentar a conectividade com os aeroportos da costa sul-americana do Pacífico e diminuir a dependência em relação aos grandes centros brasileiros. O que nós estamos buscando é uma independência maior na captação de turistas estrangeiros em relação ao que temos hoje, né? Porque nós dependemos muito do turista que chega no Rio de Janeiro. Chega no Rio de Janeiro, aí é claro que há uma competição muito grande para segurar esse turista o máximo de tempo possível no Rio. Há uma competição grande do Nordeste, também brasileiro, que vai buscar o turista que gosta de praia, vira um ponto de entrada. Os governos do Nordeste estão investindo pesadamente, inclusive isentando a querosene de aviação, em alguns casos, assim, de impostos para atrair voos de companhias estrangeiras. Isso tem desenvolvido muitos aeroportos da região Nordeste, eles estão captando muitos voos também internacionais, ou seja, a competição é muito grande. E quando esse turista chega aqui no Brasil, chega no Rio, chega no Nordeste, a competição é grande para ficar por lá mesmo, né? Ficar no Rio, eles não permitem que esse turista venha em Foz do Iguaçu e fique mais do que 2, 3 dias em Foz do Iguaçu. Para fazer com que esse turista fique 3 dias em Foz do Iguaçu é uma dificuldade tremenda, né? Ou seja, nós queremos uma independência maior na captação do ingresso desse turista no país. Mas para isso temos que ter um aeroporto com condições de receber voos diretos, né? Dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia é muito difícil, né? Vai ter que fazer uma parada no meio do caminho, mas o que acontece? Abrindo essa possibilidade aqui em Foz do Iguaçu, nós podemos nos tornar uma alternativa também, uma porta de entrada e saída do país, uma alternativa a Rio, São Paulo e até mesmo as cidades, as capitais do Nordeste. E desenvolver finalmente essa vocação do nosso aeroporto, que tem o nome internacional, é considerado um aeroporto internacional, mas até pouco tempo atrás não tínhamos voos internacionais para cá. Tá? Estamos em negociação com as companhias aéreas, mesmo com essa pista hoje curta que nós temos, que é 2.200 metros, estamos em negociação para expandir a oferta de voos internacionais. Acreditamos que poderemos ter nos próximos 6 meses aí, pelo menos mais uns 2 a 3 voos internacionais no nosso aeroporto, né? Mas o pulo do gato mesmo é com a construção de uma nova pista paralela atual, que é aquele projeto que nós estamos tocando em parceria com a Infraero, que depende agora de licenciamento ambiental, para viabilizarmos a inclusão desse projeto no programa de aceleração do crescimento dos aeroportos regionais. Tem verba disponível, o PAC dos aeroportos regionais tem muito dinheiro e não tem projeto. É por isso que nós estamos correndo para tentar viabilizar essas licenças, porque os projetos estão em fase bem adiantada, para que possamos apresentar a Infraero e incluir no PAC dos aeroportos regionais antes do final do ano, para que em 2015 já, de repente, possamos ter o início das obras. Nesse aspecto, é importante destacar também que foi feita, por parte da Prefeitura, já o decreto de utilidade pública da área necessária para a nova pista, e o prefeito Reni, dias atrás, também já decretou a desapropriação dessa área. Ou seja, Eu acredito que com esses instrumentos nós temos condições agora de, nos próximos 6 meses, trabalhar nessa inclusão no PAC dos aeroportos regionais. Sobre as chances de que Foz do Iguaçu hospede delegações estrangeiras também durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, Gilmar Piola destacou os elogios recebidos pela cidade por parte da delegação da Coreia do Sul. Entrevista do presidente do Fundo Iguaçu e superintendente de comunicação social da usina de Itaipu, Gilmar Piola, está disponível na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. E a seguir no CBN Turismo, vamos conferir as informações a respeito de como está o Parque Nacional Iguaçu Argentina depois das enxurradas da última semana aqui na fronteira e também conferir a agenda de lazer para este fim de semana na região trinacional. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Horas e 57 minutos, e os visitantes que estão aqui na fronteira neste feriado prolongado de Corpus Christi encontram no Parque Nacional Iguaçu, Argentina, a passarela da Garganta do Diabo fechada devido aos estragos provocados pela última cheia. De acordo com a concessionária que administra os serviços turísticos no parque, apesar dos esforços realizados até o momento, ainda não foi possível repor as grades arrastadas pela enxurrada de até 46.700 metros cúbicos de água por segundo, 30 vezes acima do normal no Rio Iguaçu, na região das Cataratas. As demais opções de passeios, circuitos inferior e superior, trilha verde, Macuco e passeios náuticos, estão plenamente habilitadas, com o rio tendo recuado a patamares seguros para visitação. Desde o início do ano, 598.800 pessoas passaram pelo Parque Nacional Iguaçu Argentina, em sua maioria procedentes da própria Argentina. No lado brasileiro das Cataratas, menos afetado pelas enchentes, todos os atrativos e trilhas estão disponíveis para visitas turísticas. CBN Turismo. Vamos agora à programação de baladas para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. E para quem gosta do rock nacional dos anos 80 aqui no Brasil, um tributo a Cazuza será realizado hoje no Zeppelin Old Bar. Para quem gosta de música country, Cowboys da América é a opção do Castelo Alemão no dia de hoje, aqui em Foz do Iguaçu, na noite de hoje, né, na Terra das Cataratas. Sertanejo no Woods Bar com Alexandre Nunes e também o cantor Leandro Rosa. No Balinas Pub, festa 80 e 90. Estas algumas das opções disponíveis para hoje aqui na cidade. Lembrando também que você pode aproveitar sua passagem aqui pela Tríplice Fronteira para conferir as atrações noturnas do Paraguai e da Argentina. Chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, 21 de junho de 2014, com os trabalhos técnicos de Edilson José. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado, às 11 horas da manhã. Outras notícias locais na programação CBN, também no nosso site cbnfoz.com.br. Na sequência tem a Copa do Mundo, 3 jogos para você nesta jornada de sábado aqui na rádio que toca notícia, CBN Foz, 1320 AM, cbnfoz.com.br, a rádio que toca notícia na Terra das Cataratas. CBN Turismo. Oferecimento La Bella Távola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália.